E aí, caras, estamos aqui para mais um podcast do Isso é PlayStation, o canal do YouTube e também distribuído em podcasts aí no iTunes e em outras plataformas. Qual o aplicativo de podcasts que você usa para ouvir podcasts? Eu, como uso Android, uso Pocket Cast. Pocket Cast. Sim, ele é pago, mas vale a pena cada centavo. É, na verdade, no Android só paga quem quer, né? No final das contas. Aí né? Você é uma pessoa ruim. Fica dando exemplo ruim aí. Fica dando. Jesus tá vendo. Não falei que eu sou assim. Eu apenas falei que só paga quem quer. Os jogos de PC também são assim, a maioria deles, né? Deus tá vendo. Deus tá vendo isso aí. Vai te cobrar depois. Eu uso aqui o podcast Addict. Mas tem vários outros, né? Inclusive, né? Não sei se a galera do YouTube sabe, mas assim, podcasts, claro, podem ser ouvidos no YouTube. Mas, cara, eu acho que a melhor maneira de você ouvir um podcast é on the go, né? É você indo pra algum lugar ou você fazendo alguma coisa muito chata. Por exemplo, fila em banco, fila de pagamento. Eu ouço muito podcast trabalhando. Eu programo como programador web. Aí, tipo, legal, vou começar aquele projeto, vou começar aquela página. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Só que tem muita coisa que eu tenho que ficar checando, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que eu não tenho que realmente pensar na hora. Então, pô, é podcast todo dia na minha orelha. Todo dia. Então aí, galera do YouTube, se vocês querem ouvir podcasts também on the go ou fazendo alguma coisa chata, por exemplo, cocô, vocês podem baixar esses aplicativos que nós falamos aqui. É, eu tô imaginando como minha voz reverbera bem com barulho de merda saindo. Vai ser lindo. Vai ser lindo. O Delpino Felipe não está conosco hoje em voz, mas está em alma aqui no software que a gente usa pra gravar. Infelizmente, ele não consegue gravar hoje. Uma pena. Ele mandou um e aí. Bom, Roberto, hoje nós vamos falar sobre uma quantidade obscena, pornográfica de jogos que vão sair ainda nesse ano. E engraçado, né? Essa geração tá fraca, né? De jogos, como dizem por aí. Cara, nós estamos vivendo numa época maravilhosa. Tem mais jogo que tempo de vida. A gente pode pegar todos esses jogos hoje e ficar ocupado até o meio do ano que vem, se você não tiver mais nada pra fazer. De verdade. É muita Exatamente. Coisa legal. É muita coisa legal. Então vamos lá começar logo. Vamos começar por Hellblade Senua's Sacrifice, que já foi apresentado umas duas ou três vezes aí em conferências. Mudou pra cacete, desde a primeira vez que foi anunciado. E caraca, essa última apresentação dele que teve... Foram apresentações menores, né? Foram bem rapidinhas, sim. Mas ele mudou bastante. Essa última já tem uma cara do jogo finalizado. Mas, pô, foi minha surpresa, porque eu não tinha ouvido falar direito desse jogo. Ele foi de baixo. Eu passei direto pro ele. Eu não tinha ouvido falar dele. Até que eu li essa pauta com uma certa antecedência. Tanto que esse podcast tá sendo gravado atrasado, porque eu pedi vistas, né? Atrasou um tempinho antes. Eu falei, não, tem alguns jogos aqui que eu tenho que parar e dar uma olhada um pouco melhor. O que eu vou falar disso aqui? Cara, você sentiu uma surpresa desse jogo, como é que ele evoluiu? De onde ele tá saindo? Eu fui exatamente o contrário. Eu estava animado pra ele antes, quando eu vi a primeira vez. E aí a segunda vez o gameplay dele, esse combate meio... não sei, cara, eu tô sentindo esse combate meio travado, sabe? Aí me desanimou um pouquinho. Ele me desanimou um pouquinho. Eu tava muito animado por causa da história dele, né? Vamos começar com a história então. Vamos situar o pessoal que provavelmente deve ter uma porrada que nem eu. Que diabos esse Hellblade Senua's Sacrifice? De onde saiu esse diabo? O jogo ele é meio que mistura... Cara, é um jogo mais atmosférico. Ele tem uma parte da parte psicológica do terror, aquela parte mais atmosférica dele. Ele conta a história da Senua. É Senua, porra da mulher? Acho que é essa mesmo. Acho que é isso mesmo. Que é uma guerreira celta que se vê depois de uma invasão viking. Que os celtas eram dali da Betânia, em volta da Europa também. E teve uma época que tinha invasão o tempo todo. E existia um celta lá no meio dos Bretões. Ah, Bretões, puta que pariu. Opa, é difícil. E vai ser explorada essa parte. Inclusive, tem muitos elementos da mitologia nórdica no meio disso. Inclusive runas, etc. Eu não sei até onde tá indo. Eu decidi não ir muito a fundo na minha pesquisa, porque ele, o que eu vi já me decidiu, pô, eu acho que eu vou dar uma chance pra esse jogo. Não quero spoilar muita coisa. Porque, por incrível que pareça, pela aparência dele, se vocês forem ver vídeos, é de um estúdio pequeno. Ele tá praticamente indie. É praticamente um indie. É. Quem é que tá fazendo? É a Ninja Theory. A mesma de Nioh, não é? Não, não, não. Não confundi Ninja Theory com a Team Ninja. A Team Ninja é da Tecmo. Tá. Tecmo. Tecmo, sempre confundo. São japoneses lá, viciados em jogos de luta difíceis. A Ninja Theory, o mais perto que ela fez isso, foi, na verdade, eu acho que um excelente jogo, no final de contas, foi o reboot de Devil May Cry, o DMC. Que verdade. Que tem um combate fenomenal. É, por isso que eu, o combate que eu vi, eu falei, pô, tá meio bosta, tá meio... Não parece interessante. Mas vamos dar uma chance pros caras, porque os caras fizeram DMC. Então, boa coisa, eles sabem fazer. Ali tem tudo o beabá de um excelente hack and slash. Então, pra falar, eu não sabia, é um estúdio inexperiente, não vem com essa. É, vocês trabalharam no DMC. É um estúdio pequeno, acho que de Londres, eu acho, europeu, por estúdio. E fizeram, acho que só 7 jogos, assim, mais uns jogos pequenos, mas o que me marcou foi eu ter visto o DMC nele, que dá pra ver que é o mais perto que seria desse jogo, mais perto, mas tão longe, né? Salvo engano, eles fizeram também o Heavenly Sword da geração passada. Sim, sim, fizeram Heavenly Sword também. Bom, eu tava interessado pela história deles ser meio dark, né? Mas depois que eu realmente vi um pouquinho do gameplay, eu realmente fiquei um pouquinho desanimado dele. Desanimei um pouquinho. O combate é muito... Mas vamos falar de uma parte positiva. Os gráficos estão maravilhindos. Para uma produtora pequena e um jogo de $30, eu concordo. E isso é uma coisa legal a se afirmar. Os caras falaram, não, nós vamos fazer um jogo com uma qualidade AAA, mas não vai poder fazer um jogo tão extenso assim. Mas a gente não vai cobrar o valor de um AAA, não vamos cobrar a metade. Vai ser metade do tamanho? Beleza, metade do valor. Isso é uma coisa que bate palma. Vamos cobrar direito aí o valor, porque vamos lembrar do problema do No Man's Sky, que muita gente tacou pedra, 500 pedras em cima dele. Se ele tivesse vindo com um valor bem abaixo do que ele foi cobrado, ele teria eliminado boa parte das críticas dele. E também teve outro problema, foi muito hypado, mas teria ajudado muito a vida dele. Então, se eles já estão sempre pressupondo, não, beleza, isso aqui vai ter uma qualidade de AAA, beleza. Mas provavelmente eles não vão conseguir entregar um AAA, que é muito dinheiro, pô. É muita gente trabalhando no AAA, eles são uma produtora menor, mas pô, tá com uma cara legal. Mas, pô, provavelmente não vai ter a extensão do AAA. Vamos cobrar menos pra o que eu vou entregar ser condizente com o que eu vou querer cobrar de você? Pra mim tá ótimo. Eu tô hypadinho pra esse jogo aí. Eu quero ver como vai sair ele. Já falamos bastante do Hellblade Senua's Sacrifice. Vamos passar agora... Agora nós vamos passar para Lawbreakers. Mais um jogo daquele estilo bosta de batalha por arena. Tipo Overwatch. Dá pra sentir o ódio. Eu quando eu fui ver esse jogo, consegui sentir o ódio do Bessa. Cheirei assim, eu já imagino o que vai acontecer. Vai, continua. É jogo do Cliff Bleszinski, né? O incrível e magnífico, magnânimo, Biba Suprema, que criou lá o Gears of War. Pô, ele criou o Bulletstorm também. Bulletstorm, o cara tem uma assinatura forte. Bulletstorm também. O jogo é aquilo, né, cara? É mais um, entre aspas, pegando essa fama aí de Overwatch, de Paladins, né, que veio antes de League of Legends, Smite, essa coisa de batalha por arena, mais um jogo sem conteúdo single player, ele é só multiplayer, e, cara... Mais um jogo que possivelmente mais um jogo que vai fracassar. É difícil, eu não queria que ele fracassasse. Eu fiquei um tempo olhando mecânica deles, etc. Eu pensei até em pegar o beta pro PC, que tava aberto, tive a oportunidade de pegar, mas acabei por tempo e pro... Beta do Destiny, isso aconteceu. Beta do Destiny 2, eu não fiquei fazendo mais outra coisa na minha vida. Aí porque outras questões eu acabei não pegando, não participando do Beto. Ele é um, como o Beto falou, um shooter online competitivo de arena. O problema é que ele tá num time complicado. Você tá num cenário que você tem Overwatch, aí detonando, chutando bundas, e Overwatch. Você tem que derrotar o Overwatch, tem que tirar o pessoal player de Overwatch. A gente que jogou um pouquinho de MMO e conhece, né? A gente sabe que WoW é a parada suprema, né? Mas tem espaço para outros MMOs também. Como pode ter esse espaço exato pro Lawbreakers também, né? Claro, o jogo não precisa ser esplendoroso para ele ser Ele pode ter um nicho. Sucedido, para ele ser bem, para ele vender bem, né? Não precisa vender com 50 milhões de cópias para se pagar, né? Para dar lucro. Ele basta vender algumas cópias ali que, enfim, só quem sabe disso são os investidores e tal. Sim, Mas ele assim. pode ser algo de nicho também. Por exemplo, o Rainbow Six Siege tem ainda muita gente jogando, tem muita gente vendo os campeonatos competitivos e tem crescido. Eu não sei agora no último no negócio da Operação Saúde, para quem conhece o Rainbow Six Siege, provavelmente deu uma caída, mas é um jogo que ficou fora do radar de muita gente e tinha um nichozinho dele lá. Por exemplo, eu, que Sim. o time, meu time, etc, todo mundo parava, jogava, via campeonato, tinha lá o um nicho, sempre tem alguém para jogar online. É uma parada interessante também. Mas assim, sei lá, cara, não. Confiança zero. Apesar da galera gostar aí dos jogos desse senhor aí, eu não sou muito a cara, não. Vamos falar um pouco mais do gameplay dele, né? Ele tem uma parada de gravidade zero. Tem alguns heróis lá que também é movido por herói, que tem umas ideias interessantes. Inclusive, tem um herói que tem tipo um chicote que ele se balança, tipo o Tarzan, pela fase e dá ataque só com espada, que eu achei bem interessante. E ele tem uma visão um pouco mais séria, não é aquele cartunesco do Overwatch. Ele tentou ir pro lado que provavelmente o Cliff já está mais habituado, esse visual um pouco mais sério, com sangue, morte, o diabo aí. E Eu achei cartunesco bastante. vamos Não comparar com o Overwatch. tanto quanto o Overwatch. Parece um Tem um ponto de pouquinho, cartunesco. sei Overwatch é Pixar. Overwatch você olha e se fala assim, estilo Pixar, beleza, legal, eles lá. foram por isso. Talvez Lawbreakers esteja um pouquinho mais parecido, talvez, com Titanfall, né? Sem robô. Tem um visual mais Sem os nesse estilo. titãs, quer dizer. Claro. E de novo, ele decidiu ser o esquema do Overwatch, pelo que parece. Você vai pagar 30 dólares, de novo 30 dólares, pra ter acesso ao jogo. E provavelmente vai ser vendido alguns itens cosméticos pra pagar a continuação de update de conteúdo durante o jogo. Isso aí, também acho que vai ser. Eu não apostaria que ele vai se dar tão bem. Eu gostaria que ele se desse bem. Que ele encontrasse um nicho legal de jogadores que, sei lá, não se atrai tanto com Overwatch, que era uma coisa um pouco mais séria em visual e gostem da física nova, da gravidade zero. Pode ser que encontre um público. Tomara. Eu aposto? Não. Mas tá aí. Também dia 8. Vamos agilizar. Temos também Matterfall saindo em agosto, desenvolvido pela Housemarque. Housemarque que sempre faz uns joguinhos assim, bem menores, né, bem pequenos, mas que geralmente são muito interessantes. Quem não se lembra aí de Resogun, né? Ah, sim. Foi que eles fizeram o Razogun? Sim. Interessante, interessante. Eu acho que por ser menor a escala de dinheiro investido, eles conseguem ousar bem mais. Eu acho que esses três primeiros são os mais interessantes até da nossa lista, que eu não tinha visto falar muito deles e eu consegui descobrir bastante coisas sobre isso. Foi tipo, achar um presente de Natal um pouco atrasado, tá ligado? Foi bem interessante. Achar dinheiro na calça, Pô, eu já achei R$ 50 no meu bolso, caraca, felicidade define. né? Esse Matterfall é um jogo meio sci-fi, né? É um bullet hell visto como fosse um side-scrolling. É uma coisa bizarra. Isso É aí. muito legal. Parece muito legal. Parece o Strider e as coisas boas do Mighty No. 9. Tirando a visual de Dolinho, aquele esquema do Kickstarter, aquele desgraçado que deu scan em todo mundo, vendeu o jogo porcaria, apelando pro seu coraçãozinho que gostava de Mega Man. Tá ligado? Nem tem o rancor. Nem tem o rancor. O Matterfall, eu acho que a maneira simples de explicar ele é tipo, ele é um jogo que se parece um pouquinho com Dead Nation, que também foi feito pela Housemarque, só que com o visual de lado, né, naquele visual do Mighty No. 9 e efeitos assim de luz a mil na tela do jogo. Olha, bem legal, me parece ser interessante. Não é um jogo que eu compraria, mas parece ser legal pra quem gosta desse tipo de jogo assim. Ele é um exclusivo pra PlayStation, então acho que uma parte do pessoal que se interessa por esse podcast deve até conhecer esse exclusivo que tá pra ser lançado. É, parece um jogo legal pra você ligar sua desligar a luz do quarto, ligar sua TV no brilho no máximo, ficar dois palmos dela e quase ter um ataque epilético. Ele também tem aquela mecânica de dash e stun que tem no Mighty No. 9, que acaba multiplicando os pontos, etc. Eu achei legal, essa é a parte que eu gostei, que ele copiou o Mighty No. 9. Que deve ter vindo de outro jogo, mas eu não me importo, foda-se. Parece interessante, cara, assim, não é um jogo que eu compraria, mas parece ser muito interessante realmente. Eu gostei demais de Resogun, eu joguei Resogun, gostei demais. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu comprei quando eu peguei meu PS4, pra ter ideia. Peguei ele, né, que eu tinha a Plus, eu não tinha o PS4, mas eu tinha a Plus quando ele saiu na Plus, foi o primeiro jogo da Plus do PlayStation 4, e quando eu comprei o PlayStation 4, eu gostei pra caramba dele, cara, foi um dos primeiros jogos ali. Então fica a dica também, Razorgun, se você não conhece, não, já pegou o PS4 há pouco tempo, pô, é um joguinho, agora provavelmente deve estar barato, fica prestando atenção nessas promoções aí, dá pra perder um bom tempo nele. Com certeza, e seguindo aqui temos... Calma aí! Dia 15, sai dia 15, então tem um tempo pra respirar entre o Hellblade e ele. Dia 15 de agosto. Temos também Sonic Mania. Ah, sim, por favor, não seja uma merda. Esse é meu único comentário. Só isso. Só quero isso, Sega, por favor. A gente nem precisa perder muito tempo aqui, né, com Sonic, né? É Sonic antigo no videogame novo. Então, assim, não vai ser uma merda, cara. Não vai ser, não. Não vai ser, não. Não tem como, cara. Tem uma chance de não ser merda porque não tem mão da Sega. Porque a Sega não sabe o que tá fazendo com o Sonic há muitos anos. Puta que pariu, velho. Caraca. Cara, eu joguei vários desses mods da vida de Sonic que você pega por aí na internet pra PC e deram uma lavada pra aquele Sonic the Hedgehog 4, Sonic the Hedgehog, sei lá qual é o nome daquela bosta, que é a tentativa em 2D, que a primeira fase é excelente, as outras fases são uma enorme porcaria. É, parece que chegaram assim falando pro cara, olha só, você é um fã, beleza, toma isso aqui na tua mão, a gente não sabe o que tá fazendo, tudo bem, vai lá, só dá o cheque pra gente. É só que não sei que seja uma merda, porque parece que vai ser muito bom. Só, por favor, não seja uma merda. Só isso. Ele sendo regular, eu tô feliz, eu tenho um apelo sentimental com o Sonic. Eu quero ter um outro jogo legal de Sonic. Faz muitos anos que eu tenho um jogo legal de Sonic. Principalmente numa plataforma PlayStation. Porra, por favor, por favor. Não, eu acredito que seja um bom jogo, mas eu nunca joguei Sonic. Esse aqui pode ser o meu primeiro, eu vou perder a virgindade aqui. Provavelmente esse vai ser uma boa. Joga com ele, não toca nos outros não. Nem chega perto. Quando que ele sai? Já que você que tem as datas aí. Dia 15. Dia 15 também. Entre Matterfall e Sonic Mania, eu ficaria com... não sei. Segue seu coração. Segue seu coração. Isso não é problema meu, isso é problema de vocês, tá ligado? Eu não sei nem que eu vou comprar. Não sei nem se eu tenho dinheiro nesse dia 15. Agora, se você não tem dinheiro no dia 15, meu amigo, foda-se! Foda-se, porque no dia 20. É dia 22? 29. O Yakuza? Não, que Yakuza? Foda-se Yakuza, cara! Eu tô falando de Uncharted, The Lost Legacy! Porra! Ai, que delícia, cara! Uncharted, né? Se você sabe que gosta de Uncharted, você vai gostar disso. Acabou, pronto, vai. Bola pra frente. Porra. Uncharted The Lost Legacy, não preciso falar mais nada, tá saindo o vídeo. Recentemente saiu um vídeo de 13 minutos de gameplay do jogo. Cara, tá lindo. Chloe, te amo. Que a minha senhora nunca ouça eu falar isso, mas Chloe, te amo. Nadine, é nóis, eu sei que você amar, mas é nóis. Cara, por favor, Naughty Dog, me beija. Olha só, terminou o Uncharted 4, ficou com abstinência, ficou batendo, jogando o jogo de novo pra ver se saiu alguma coisa nova. Tem isso aí, mais um Uncharted pra você. Toma aí, seja uma pessoa feliz. Eu gastaria meu dinheiro com esse, que eu não tenho. E depois temos Fórmula 1 2017, joguinho de corrida aí, pra quem gosta de corrida, né? Pra quem gosta de Fórmula 1, né? É, claro, também. É uma delícia, cara. Eu comprei o Fórmula 1 2016 e, cara, é muito gostoso. É muito gostoso. Eu adoro Fórmula 1, cara. E nesse ano, com os times atualizados, com os pilotos atualizados, blá, blá, blá, blá, blá. O que você espera do jogo 2017? Dia 25 de agosto ele sai. Sexta-feira, sai numa sexta-feira. O único problema de jogos de Fórmula 1, cara, é que, tipo, eles saem... Hoje ainda saem na metade da temporada. Antigamente saía quase no final dela. Isso aí mata um pouquinho, né, o hype do jogo. É, seria bom que realmente... Eu entendo ele sair no final da temporada, mas se ele saísse no começo, tipo, já tá com todos os contratos fechados, com todos os pilotos, etc. Beleza, manda ver. Tu já tem o circuito, você sabe que vai correr no campeonato inteiro. Pô, manda ver. Isso tá faltando com... É, por exemplo, em jogos de futebol, que é bem mais sincronizado com Copa do Mundo, etc. Sempre tem um jogo da FIFA da Copa do Mundo bem antes da Copa do Mundo pra pegar aquele hype legal. Pô, e pra quem gosta, isso faz diferença. No mesmo dia, 25 de agosto, temos também... Falando de futebol... Vamos falar do futebol com a bola oval. Maiden NFL 18. E, cara, eu não sei se você gosta, Roberto. Eu sou alucinado por futebol americano. Mas, assim, jogos de futebol americano não gosto muito, não, cara. Eu gosto de futebol normal. Eu joguei durante um tempo futebol americano. É, quase fui pro rugby, mas teve um problema que eu acabei não indo pro time de rugby. Eu gostei bastante da minha experiência que eu joguei pelada de futebol americano. Eu gosto de assistir... jogos de futebol americano. Então essa última final da Super Bowl aí, né, pra quem viu sabe o que foi, puta que pariu. Mas eu, incrivelmente, não me bate o jogo de futebol americano. Eu não consigo gostar. Não sei o que tem nele. É esquisito pra mim, é esquisito. Também não curto muito, não. Já tentei, já comprei vários e vários e não consigo comprar. Não consigo gostar, melhor dizendo. Eu tentei. Eu desisti na geração passada. Não tento mais. O próximo jogo vai sair dia 29. É nosso querido Yakuza Kiwami. Caralho, o nome de... Kiwami. Isso aí. No dia 29 de agosto, nós temos Yakuza Kiwami. Nós estamos gravando este podcast aqui com um pouquinho de antecedência, como nós sempre fazemos. Era pra ser um pouquinho mais de antecedência, né? Mas tudo bem. Nessa semana aqui, estão rolando uma promoção de Yakuza Zero na PSN. Então a galera vai saber exatamente quando que a gente tá gravando esse podcast. Yakuza Kiwami. O que você sabe dele? Cara, é o remake do jogo do PS1, praticamente o primeiro Yakuza modernizado, e que vai ter bastante coisa interessante sobre ele. É Yakuza. Ah, eu não sei quando entrar na saga Yakuza, não sei se eu pego o Zero. Minha sugestão é que você pegue o Zero agora que tá em promoção, mas você não vai ouvir isso na época, então... Desculpa, não posso fazer nada. É, mas, pô, eu acho que esse é um excelente jogo pra você introduzir essa Yakuza. Que é uma coisa bem diferente. Eu acho bem diferente. Essa coisa de beat'em up japonês bizarro. E a coisa que o Ami também não tá sendo vendido com preço cheio de $60, não, né? Tá com 30, né? Já que é um remaster, remake, né? Não sei, eu não posso contar com bom senso hoje em dia, né? Eu acho que tá sim. Deixa eu até confirmar aqui na PSN isso. Tomara, porque se for $30 é bem provável que eu tenha. Mas se for pouca mais, fica difícil. $30, exatamente aí, ó. Que bom, tem uma chuva de jogo de $30 nesse agosto. E cara, olha, tem um jogo aqui que realmente é Life is Strange Before the Storm. Life is Strange foi dado há pouco tempo atrás na PSN Plus, né? Eu sempre fiquei meio ressabiado com esse jogo pelo tema dele, né? Mas, cara, meu, que história magnífica que eles me contaram. Não, olha o spoiler. Não vou contar spoiler, mas assim, que jogo magnífico, cara, é muito bom. Pô, tu tá aí com essa PSN, ok? Então você provavelmente pegou o Life is Strange. Pô, para, joga aquele bagulho, você vai ficar muito hypado pra esse próximo. Cara, assim, eu joguei depois do anúncio lá da E3, né? E, cara, na E3... Caguei pra ele. Dá pra ver no podcast. Eu até falei um pouco sobre ele, eu acho, no podcast sobre E3. Que eu tava hypado pra ele. Que é Life is Strange, porra. Eu quero mais. Pode me mandar o que quiser, tá ligado? Ah, eu nem lembro que a gente comentou sobre Life is Strange. Uhum. Relaxa, alguém aí nos comentários vai te lembrar, vai refrescar essa memória. Com certeza. Pode ser. Ou então o nego vai lá ouvir de novo e vai chegar me xingando aqui. Mas, cara, olha, Life is Strange, cara, que jogo lindo, lindo, lindo, lindo demais. E Life is Strange Before the Storm não está sendo feito pela mesma desenvolvedora de Life is Strange, mas, cara, eu confio muito que os caras vão conseguir nos dar uma boa história. Uhum. Não precisa ser excelente, não precisa ser do mesmo nível. Se for 20% a menos, já vai ser muito bom. Já vai ter excelente. Porra, já vai valer a compra, né? Em agosto ainda, último jogo de agosto, caralho. Hellblade, Lawbreakers, Motherfall, Sonic Mania, Uncharted Lost Legacy, Fórmula 1 2017, Madden NFL 2018, Yakuza Kiwami, Life is Strange Before the Storm e, por último, claro que não é o último jogo, né, que vai ser lançado em agosto, mas que a gente vai falar aqui, Resident Evil Revelations 1, um remaster do jogo que foi lançado pra Nintendo Wii, eu acho, se não me engano. Eu não me lembro. Eu acho que ele era exclusivo pra algum console. É só se for temporário, que depois saiu, acho que no Xbox, saiu pra PC, saiu pra alguma coisa. Eu tentei jogar ele na época pra PC, sei lá, não me agradou tanto. Não, é. Bom, enfim, eu joguei um episódio do Revelations 2, que saiu aí no PS4, que tem no PlayStation 4, né, em outros consoles. Achei legalzinho, mas não me prendeu, não. Sabe, aquele jogo que você joga, legal, mas não te prende. É aquela coisa, pô, quero jogar alguma coisa. Vou jogar isso aqui. Não, sei lá, vou jogar Overwatch. Vou jogar mais uma partida do Overwatch. Vou jogar mais uma partida de Destiny. Vou jogar, sei lá, porrinha. Sei lá, não parece interessante, não me prendeu. Meu, se você gosta de Resident Evil, você não precisa da minha aprovação pra porra nenhuma na tua vida. Você vê isso aí, você vai gostar, tipo, a caralho, que é um remaster da série antiga, porra. Já é alguma coisa, mais jogo no meio aí. Exatamente. E assim a gente termina que a gente tá falando de agosto, né? De agosto agora. Agosto em peso. Agosto já estouramos o podcast todo e a gente tá falando de agosto. Mas agosto aqui tem uma das coisas mais interessantes. Setembro começa com NEC 2. Caguei! Próximo! Olha só. Dia 5 de setembro. Gostou de NEC? Você vai falar pra mim que você gostou de NEC. Gostou daquela porcaria. Não valeu. O Blu-ray que foi impresso. No dia 5 de setembro sai NEC 2. NEC 1 não é um jogo ruim. É péssimo. Não. É isso. Não é. Péssimo. Não é um jogo ruim. Não é um jogo ruim. Não é um jogo bom, mas também não é um jogo ruim. Longe de ser bom, né? Não, sério, NEC 2, assim... NEC! Eu joguei NEC, comprei numa promoção bem baratinho aí também, no estilo The Order. NEC 2, acho que todo mundo ficou meio relativamente surpreso com esse anúncio, né? Meu Deus, não deu prejuízo pra fechar o estúdio? Estou surpreso. Mais ou menos que todo mundo perguntou. E, cara, NEC 2, NEC... 2. É um jogo de plataforma 3D ali, não vai esperar a mesma qualidade de um Ratchet & Clank, que é magnífico. Mas, cara, NEC 2, olha só, $40. Não sei se vale $40, tá? Mas, assim, numa futura promoção dele, eu acho que ele vale. $40 eu acho demais. No dia 5 de setembro, se você estiver rasgando o seu dinheiro, você pode comprar NEC 2. Não compra não. Dá o dinheiro pra mim. Dá $40 pra mim. Eu vou fazer o melhor caso. Sei lá, compra Sony. Sei. Faz qualquer outra coisa. Só pra finalizar, NEC 1 não é um jogo ruim, mas também não é tão bom. Tomara que ele seja bom. Sinceramente, espero que NEC 2 seja bom. Porque estamos faltando um jogo de plataforma legal aí. De verdade. Mas... puta que pariu, né? Vamos pular. Próximo. Foda-se. Próximo. E esse próximo aí, tu compra Day One no dia 6 de setembro, saindo aí, ó? Eu estava quieto, eu não iria comprar. Aí eu joguei o beta. Aí falei com o pessoal do clã antigo. Aí te jogou junto. Aí te deu risada junto. Aí te foi no Crisol. Matou os nego online. Ficamos com raiva. Vencemos alguma. Ficamos felizes. Comprei. Fazer o quê? Pegou de novo, me pegou, não deu. Comprou Destiny 2 digital? Não, peguei de disco porque eu gosto de disco. Sou uma pessoa que eu tenho minhas raízes. Aham, uhum, aham. Uhum. Destiny 2 saindo numa quarta-feira, no dia 6 de setembro, evidentemente é pra fugir do hype de NEC 2, né? Porque... Com certeza! Com certeza! Exatamente! Com certeza, NEC 2, grande plataforma de setembro. Puta que pariu. 2017, cara, um ano de NEC 2. Tô vendo, cara, assim, livro. Não precisa nem a gente perder muito tempo falando de Destiny 2 também, né? É Destiny 1 com umas ligeiras modificações na interface do jogo. É Destiny, você gosta de Destiny, você vai gostar do 2. Você vai ser que nem eu. Eu torci o nariz e falei, ah, não tem tanta coisa, não é tão legal. Aí você joga, vê a submetralhadora nova, vê um lançador de granada, você pega o arcano e tinha uma espada de fogo gigante cortando os outros por aí. Aí você fala, ah, que merda, cadê meu cartão de crédito? Pô, por que passou tanto dinheiro assim do nada? Ah, o Destiny que eu comprei de submarina. Vai acontecer a mesma coisa. É bom que quando esse podcast foi embora, já acabou o beta do seu diabo. Então, o vírus vai parar de se espalhar um pouco. Mas é Destiny. Fazer o quê? No dia... Putz. Quanto? Você tem um dia aí? Não! Porque eu não me importo com esse. Desculpa. Eu não me importo nem um pouco. Bom, no dia 12 de setembro, saindo Pro Evolution Soccer 2018, tentando provar aí que futebol se joga com os pés. Caraca, isso não é o logo dele, não, né? Isso não é o moto dele. É, espero que não. Antigamente, eles faziam uma brincadeira assim, a Konami fazia uma brincadeira assim, futebol se joga com pés. O cara foi demitido, né? Eu imagino que sim. Por isso não teve ido tanto. Eu que não gosto muito de futebol, eu acho que tô começando a entender. Bom, galera, futebol... tava rolando aí, né, um tempo atrás o beta online do Pro Evolution Soccer. Quem gostou com certeza tava lá jogando. Pro Evolution Soccer, que tem os times exclusivos do Brasil aí habilitados, né, licenciados, o Flamengo e o Corinthians. E tem também os outros times do Campeonato Brasileiro da Série A, enquanto o FIFA a gente só descobre depois que ele lança o que que tem e o que que não tem. Enfim, FIFA é PES, é futebol, é pelota e vamos marcar gol. Você não espera que eu comente nada, né? Marvel Capcom Infinity, esse jogo aí que, cara, de boa... Tá cheirando mal. Tá cheirando tão mal, igual a todos os filmes da Marvel, que aqui é DC, porra. Discordo, mas vamos continuar. No dia 19 de setembro, saindo Marvel vs. Capcom Infinity. Caguei. Tomara que seja bom. É só isso. Tomara que seja bom. O demo eu não curti tanto. A luta até que tá legal. Eu queria ver mais personagens. Eu não aprofundei. Eu não me interessei o suficiente. Tá feio. Eu falei antes na E3 que eu achei que não tava tão feio assim. Eu estava errado. Estava mais feio que eu pensei. A parte cinematográfica, que eles tentam fazer uma historinha. Parece Mortal Kombat pior. Parece uma coisa muito ruim. O Mortal Kombat ainda tem aquele charmezinho trash. Esse eu não... Não, sei lá, o bom é que entrou em pouco tempo a promoção do Marvel vs. Capcom 3, né, eu acho, Ultimate, que é interessante pelo valor. Eu não vou pagar o preço cheio por isso aí, nem ferrando. No dia 19 de setembro também temos NBA 2K18. Adoro a NBA também, amo ver jogos de basquete, amo ouvir podcasts sobre a NBA, sobre basquete. Tento ficar o máximo ligado na NBA, que é o campeonato americano, e no NBB, que é o campeonato brasileiro. O NBB é legal, o NBB eu vejo de vez em quando. Mas não tenho tanto amor assim também por jogos de videogame de basquete. É tipo NFL, não me pega. Ele me pega mais do que o NFL, mas mesmo assim não com é certeza. Tanta coisa com não. Com certeza, acho que pela simplicidade, ele é um pouco mais simples que o NFL. O NFL você tem que conhecer mais das táticas, etc, pra ser um pouco mais efetivo. O NBA tem, claro, a sua profundidade, mas é mais fácil fazer tipo uma peladinha com o pessoal em casa, tá ligado? Pega o controle, pega o meu, vambora, vamos ver o que acontece, tá ligado? Vambora. Eu me lembro que o NBA 2016, né, foi dado na PSN há um tempo atrás, bastante tempo atrás até. Ah, é verdade, acho que foi 2016? É, 2016 ou 2017? Não, 2017 não foi não. Foi 2016 ou foi mais antigo, enfim. Foi 2016 então, não importa. Mudou pouca coisa, provavelmente, não sei, não me importa. Verdade. Eu joguei com o pessoal online, tipo, cada um com um membro de um time. Foi legal pra cacete, tipo, o time tem 5 negros que caem basquete. Tem 5 pessoas no jogo de basquete, né? Eu sou um noob, desculpa. Sim. Tem 5. Então a gente era uns 5 jogando, ou 4, ou na mesma parede da PSN, cada um jogando e tomando uma surra descomunal pra máquina no Easy, mas a gente tava se divertindo. Mas não paguei nada. você gosta, você sabe que você gosta, né? É, jogo de basquete é jogo de basquete, cara. Esse que, assim, sempre ganha lá prêmio de melhor jogo de esporte do ano. Isso quando não tem um jogo de esporte de futebol, só que você não joga com pessoas, você joga com carros. Quê? Ah, tá, o Rocket League. Não me liguei. Você tá falando uma coisa muito doida, minha. Porque Rocket League é completamente normal, né? Ah, é normal isso. Rocket League é uma delícia, por achado. Falando de carros e não de futebol. No dia 22 de setembro, desenvolvido pela Slightly Mad Studios. Eu adoro o nome dessa desenvolvedora, cara. Adoro. Slightly Mad Studios, o jogo... Project Cars 2. Se depender do Project Cars 1, que veio com muita coisa legal, desgaste do freio, eu acho, pra quem gosta de simulação de carro, acho que Project Cars é o jogo a se pegar. Principalmente que o pessoal que gosta de jogar isso no PC, bota com a porra no PC, gigantesco, com tela, com realidade virtual, escambau, Coca-Cola do lado, porra, Doritos, é minha vida. Porra, fica do caralho. Então, pô, vindo também pra console, pra você tirar a poeira daquele seu volante, tá ligado? Você pagou caro pra cacete da Logitech. Eu tô ligado, usou duas vezes. Esse é o jogo. Project Cars 2, cara, é assim, se ele for ruim, vai me surpreender muito, cara, porque eu gostei muito do Project Cars 1. Tem que cagar muito. Apesar de muita gente não gostar, achar ele meio difícil de controlar, né? Então vamos marcar isso aqui bem. Ele é simulador. Se você esperar o tipo Dirty 2, principalmente, que ele equilibra bem a parada do arcade com a parte de simulação, você não vai encontrar aqui. Esse simulador, isso aqui é pra sofrer. Isso aqui é pra tu pegar sua carteira de motorista e querer rasgar ela, não sabe o que tá fazendo. Project Cars 2 promete ser realmente um jogo muito bom e vai bater de frente sim com GT Sport e Forza. Ainda em setembro, no finalzinho de setembro, aí sim nós temos FIFA 18, esse que promete provar pra todo mundo que futebol não se joga com pés. Não acredito que você reciclou a piada, eu não acredito. Não acredito, meu Deus do céu. Dois jogos de futebol no mesmo mês. Eu não sei, eu acho que a EA quer matar o PES. Ela tá sendo bem agressiva. Todo mundo é assim. Eu não me importo. De novo, é outra coisa de nicho. Que, ah, você gosta, bom. Tem o pessoal que curte pra caralho. Meu irmão adora essa merda. Ele fica jogando direto. Joga a porra da Pro League lá, que se dá carta com jogadores lá. Parece realmente interessante, mas eu não sou um cara de futebol. E tá aí, próxima versão. Maneiro. Você gosta? Porra, beleza. Beleza, vai fundo, cara. Setembro vai ser seu mês. Olha, sobre esse negócio de cartas aí, rapaz, o negócio é estupidamente viciante. Eu imagino. Eu já joguei assim, mas fui forte, fui confiante e consegui largar as drogas, cara. Aham, é porque o conceito parece muito interessante, de verdade. Você poder pegar o jogador fodão em pacotinho, pô, você acaba conseguindo se virar com jogadores meio merdas, que vocês supostamente não escolheria de maneira nenhuma se não fosse pra aquele jeito. Achei a ideia sensacional. Não é um jogo pra mim, mas, pô, se tu curte, velho, vai na fé. Até agora, até o novo modo de história, deve ter melhorado a porra do modo de história. Eu não sei, vai na fé. Abraça, seja feliz. Abraça uma árvore, sei lá. Porra, abraça uma árvore. Não sei, vai essas porra hippie aí.